Santo Serra Vitor 363-3896. Corre agora 18-6. 18-6, confirme? 18-6. 18-6, 3896, obrigado. Torre Salvador, bom dia, tá 3896, passou Serra Vitor 363. Já 3896, contra uma aproximação, já avisou alguma cabeceira 28? Afirmativo. Ciente, o TAM 3896, contra uma aproximação, já avistado, confirmando apenas 5 de travado. Negativo ainda, baixado travado. Reporte baixado travado, ajuste é 1-0 no meia, informo que os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados devido a obras. Acende, tá 3896. Vai fechar de 6726. Alô, Gol, 923, tá aqui no portão 4, pushback e acionamento. Escuta. 3896, passando Serra Vitor 364 agora, baixado travado, tá visão. Tá 3896, tráfego avistado, livre pouso, pista 28, vento 200 graus com 04 nós. Informo que os últimos 90 metros da pista estão fechados com homens e viaturas. Paciente, tá 3896, livre pouso. Salvador 3602, portão 5, pushback estacionamento. Ataque 3602. Salvo, bom dia, passando para o Brasil Fox. Bravo, Edson Fox. Confirme o voo local, corredor forte, até 20 milhas, 2010. Pronto, cópia. Adaptando Bravo Edson Fox Trot, utilizado voo local, mil pés, corredor forte até 20 milhas, decola da pista 17 com curva à esquerda, frequência do controle 119.35, transponder padrão 0120. Então, reporte pronto para o push, então 3602. Bravo, X-Ray Foxtrot, cotejamento correto, mil pés no corredor forte, para acionamento táxi e decolagem, torre 118.612, bom voo. 118.612, Bravo, X-Ray Foxtrot. Mantém cabeceira 28. Nem mantém. Informe decolado de Vera Cruz. Seu helicóptero? Axé. TAM 3896, seu solo foi aos 23, livre à esquerda, mantém a posição do taxiway alfa, chamando o solo em 1-2-1-9. Livre à esquerda, mantém na alfa, 219-3896. Mantenha antes da alfa. Antes da alfa. 397, tá ciente que os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados devido a obras? Afirmativo. Ciente, só para informação, temos homens e máquinas e viaturas dentro da área restrita. O ajuste 1016, o vento agora 210 graus com 0,5 nós, tem livre decolagem em pista 28, voo no 397. Iniciando 28, voo no 397. Oceano 3602 para pushback. 602, aguarde para o push. Oceano 3896 na escuta do solo. Acho que prossiga o cruzamento da Alfa após Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Prossegue Kilo, pátio 3, Oceano 3896. Para o táxi, o Airjet 6726 com 111 a bordo, 320, alterna Fortaleza. 6726, autorizado táxi à direita, via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, táxi Sui Golf, quando lá, torre 118, decimal 612, bom voo. Índia, Alfa, Golf, ponto de espera 28, quando lá, ponto de espera 1866, 6726. Paz, Airjet, Gol 93, pode iniciar o pushback. Gol 923, tem a aeronave da TAM que vai parquear no portão 02, à sua direita, a mesma está prestes a sair do pátio 3, após a passagem do mesmo na retaguarda, está autorizado o pushback e acionamento de chame táxi. Afirmativo, pode estar, então está autorizado, chama táxi 93. Tô vendo? Papa Páscoa, November Eco, na escuta da torre. A Lima tem cabeceira 28. Confirme. É o gol no 397, decolou. Contato radar, suba o 240. 240, acendendo, gol no 397. Então 3896 prossegue, ingressa no portão, correção, no pátio principal, portão 02. Pátio principal pro 2, 3896. Gente, aguarde. Metros estão fechados devido a obras. O ajuste no 06, vento 200 graus com 04 nós. Torre Webjet 6726, ponto de espera 28. Webjet 6726, após a rolagem do Learjet, ali mantém cabeceira 28. Após a rolagem do Learjet, ali mantém 28, 6726. Livre táxi, após por ingresso, pista no 7, Bravo XA Foxtrot. Contará para ingresso, Bravo XA Foxtrot. Golo 983 está pronto, táxi, tem um PAB de 70, 4 horas 29, Fernando Galeão. 83, autorizado táxi da direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28 na Golf, quando lá a torre 118, decimal 612, bom voo. Índia Alfa, Golf, ponto de espera 2812, boa tarde. 4. 288, 264, Golo 397. Vitor de Salvador, Alfa, papapá, Oscar Novembereco, vai cruzando 2000 na Gole, irmão. Opa, papapá, Oscar Novembereco, contato radar, vigilância, suba para nível 400, saída Gole. 400 na subida Gole, Oscar Novembereco. Controle, Mike Eco Delta, 5 milhas de transferência. Mike Eco Delta, chame Torre Salvador, 118, decimal 6. 1186, Eco Delta. Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, sobre o Farol Tapuã. Tem condições de realizar a base para a direita? Para 17. Afirmativo. Autorizada, pena do vento? Autorizada, presente com base pela direita. Reporta na final da 17, o Mike Eco Delta. Eco Delta pela direita, ingressando na pena do vento. 60, sendo identificação, está autorizado chegada Cáredes para o nível 040. Autorizado Cáredes descendo para o 40, gol no 260. 118, décima meia dúzia, torre. Confirmar, torre 186, né? 118, décima meia dúzia. IP 540 remota 14 pushback acionamento. Acionamento é posto táxi. Para o 3540. Gol no 983 ainda na escuta do solo. Após inicia curva à direita no perfil da saída Aron. 767 2000. Após a colagem, mantém pro até 3000. Após intercepto o perfil da saída Aron. Gente, mantém a posição. Temos um helicóptero agora cruzando o eixo da 1028. Gente, mantém. O Marco Delta na base. 17, baixado e travado, já livrou o eixo da 28. 7, Mike Eco Delta, tem livre pulso, cabeceira 17, vento 200 graus com 04 nós, o ajuste 10 no meia. Eco Delta, livre pulso, cabeceira 17. Livre decolagem, pista 28, os últimos 90 metros se encontram fechados devido a obras. Vento 210 graus com 03 nós. Livre decolagem 28, 67, 2000. Gol 983, fã de espera pra. Gol 983 ali, mantém a guarda na instrução. Cabeceira 28. Tem mantendo 28, 983. Firme. Então, vou na proteção Vitor 362 para final do procedimento RNAV, pista 28. Gol no 260. Sete na proa do 362, gol onda 260. Controle Salvador, bom dia. Webjet 6726 decola. Mantendo a reta até 3000. Objeto 6726, contato radar, vigilância para nível 330, Saidar 1, transição Melim. Subindo para o 330, 6726, autoriza a proa de Aracaju. Aguarde, temos coordenada com o centro. Certo, aguarda. Controle Salvador, bom dia, Azul 4106, informação Tango. Bom dia, Azul 4106, sendo identificação, autorizado chegada a CARI. Desça para o nível 050, velocidade 250 nós. Ok, 259, desça para o 050, chegada a CARI, solicita a final do RNAV. Sente aguarde o final do procedimento do RNAV para a pista 28, Azul 4106. RNAV para 28, descendo para o 050, Azul 4106. Obrigado. Decolagem da 93. Controle de voo na 260, solicita manter proa 060 por mais 20 milhas, depois a proa 362 devido à formação. Feita livre desvio, os gols no 260. Livre desvio, informarei a proa do Serra Vida 362 novamente. Gente, já escuta. Vilo. Ele. Um abraço, Fagner. Um abraço, Fagner. Prazer. Prazer também, tudo bom. Decola de Salvador, os 37, controle 119, decimal 35. 19, 35, 193. Controle de Salvador, muito boa. Bom dia, 193, decola, mantém a prota 3000. Eval, gol no 93. 360, gol Eval, gol 93, está transpondo acionado. Firmo, não recebo ainda a indicação de altimetria, verifique o modo charge. Controle Salvador, bom dia, Altan 3196 com a informação Tango. 396, sem identificação, chegada CARI, desce para o nível 060. Chegada CARI, desce para o 060, informa que tem intenção de autorizado de efetuar a RNAV para 28. Sente agora o procedimento da RNAV para 28, o 396. Sim, 196. Controle recebe agora o altimetria da 93. Negativo, recebo apenas um modo alfa. Papa Romeu, hotel Índia, Índia, controle. Reporte 5 milhas ao norte do campo, o ajuste em Salvador é 1015. Hotel Índia Índia. Alfa Tango Sierra, confirme o pátio e a pista que decola. Zero Petrolina, confirme o pátio. 5490. 5490, ciente, mantenha o ponto de espera da Taxi Golf. Mantenha o ponto de espera na Golf, 5490. Fox Tango, prossiga pro solo. Para Firme, tem o seu plano aqui pra, que foi para 13 e 10, foi autorizado nível 380. Recebo altimetria passando nível 080. Tá ciente, tá. Nada 3 confirmando. Após eval, vai voar o quê? Uma decolagem da 28, irá aguardar. Ciente, o 5490, alinha e mantém cabeceira 28. Alinha e mantém cabeceira 28, 3490. RNAV para pista 28. 2500, 1015, autorizado em RNAV, gol no 260. Controle, bom dia, tá 3602. 3602, bom dia, contato radar vigilante, super nível 300. Pós 3000, direto agora. Direto agora, então, da presente, passo 3500 agora. Azul 4106, reduza para 2109. 2109, 4106, reduzindo. 3196, reduza para 2509. 2509, 3196. Gente, o 35490, autorizado a decolagem. Chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.4. Poderia confirmar a primária? Perfeitamente, 128.8. 128.8, 1264, boa tarde. Chama o controle, 119.35. Salvador, 119.35, bom dia, Tama. Está 5 milhas fora no setor norte, desloca um campo. Gente, chame Torre Salvador, 119.62. Entendi. Controle de Salvador, bom dia, Trip 5490, decolado na sua escuta. Bom dia, Trip 5490, contato, radar, vigilância, super nível 180, após nível 030. Saída Momo. Após 030 na saída Momo, subindo para o 1805490. Azul 4106, aguarde após posição CARI, produto Serra Vitor 363, para final do procedimento da RNAV. Subindo CARI, após Serra Vitor 363, Azul 4106. O senhor autorizado Petrolina, nível 080, decola da pista 17 com curva à esquerda, subida Momo, Albo, após direto Petrolina. Frequência do controle 119.35, transponder 5454. Gente, o vento é de 210 graus com 12 nós. Há condições? Sente, então a linha, táxi via pista, linha mantém cabeceira 35. Entrou no 06 da Azul. Obrigado aí pelo colega. De nada, ó. Gol no 260, passando 363. Confere gol no 260, compete aproximação, chame Torre Salvador. 1-1-3-6-12, um bom pouso. 7-8-6-12, obrigado, até a volta. Quinhentos pés, um ajuste do altímetro na 0 no 5, está autorizado. Final do procedimento, RNAV para a pista 28. Ok, 2.300 pés, 2.500 pés, 1.015, autorizado o R9 para 284-10621. 3196, disponível 040. Descendo para o 040, informa que vai efetuar desvio 5 graus à esquerda para evitar uma formação aqui. Já volta para a rota. Sensível desvio, 3196. Controle ao trip 5490, está liberada a restrição, senhor? Subida? Suba sem restrições, nível 180, trip 5490. Sem restrição, 80, obrigado. Da 3602, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 26, decimal 4. 2824-264-3602. Cadê a decolagem? O Bravo X-ray Foxtrot, reporte aliado e pronto, cabeceira 35, só informando que após a decolagem 35, curva à direita. Decolagem, curva direita, mais 30 segundos, pronto para decolagem, o Bravo X-ray. Sim, aguarde apenas uma brecha, quando tiver uma brecha na aproximação da 28, eu autorizo. Torre Gol na 260, final da 28 baixado, travado. Tráfego avistado, tem livre pouso, pista 28, vento 230 graus com 11 nós, os últimos 90 metros da pista 28 se encontram fechados. Gol no 260, ajuste no 0 no 5 agora. Gol no 0 no 5, sente dos últimos 90 metros, gol no 260. Considere solo aos 4,6, frequência livre no corte, hotel de Índia. Vai atingir o 040, tá 3196. Salvador, Sandero 44. Pés 2109, tá 3196. Serra Vitor 363, visual 410621. Sete do 4106, comece aproximação e chame Torre Salvador, 1836. 1861, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4106, na final do RNAV, passou do serviço 363, visual. Continua a aproximação, azul, aguardando pista livre, reporte 5 milhas para a cabeceira 28, informa os últimos 90 metros da pista 28 fechados devido a obras, com homens e máquinas dentro da área restrita. Ajuste no 015. 1015, formará 5 milhas, ciente dos 90 metros, azul 4106. Confere primeiro 44, contato radar vigilância, desça para o nível 040, chegada a IPIT. Previsto procedimento EOR-DME para a pista 28 de Salvador. IPIT, poderia confirmar o nível autorizado? Nível 040. 040, grato. Mantenha a posição.